dois, três, quatro. Descendo a serra, cego pela serração, salvo pela imagem, pela imaginação de uma bailarina no asfalto, fazendo curvas sobre patins. Tô descendo a serra, cego pela neblina, você nem imagina como tem cor. Essa estrada, ela parece uma serpente morta. As portas do paraíso, o inferno ficou para trás. Com as luzes lá em cima, o céu não seria rima, nem seria solução. Mesma história é impossível ficar. É sempre mais difícil dizer adeus quando não há nada mais pra se dizer. É muito mais difícil dizer adeus quando não há nada mais pra se dizer.